Ja toi, ees weer. Zoals u ziet. En de pessoa. Ah, já sei por que será. Não, olha. Ainda está mal todo. A bateria. Está a 120. 120. Isto olha, é rápido, mas. Esta bateria está boa. Esta bateria está boa, mete outra. Esta e a outra junta ficavam bem. Só apagar a luz. Vem já! Oi, voltei. Epa, peraí que esta bateria é uma bosta. Bateria é uma bosta.